Caligrafia dos Poetas, com Sofia Corte Real. Luto de ser. Ando vivendo em segredo de degredo. Será de dor? Não daquela dissolvente sem sais de água, mas da outra, a da secura sem palavras nem gestos para dizer-se, a da impotência até para mover-se, a que força a ficar ali. Por mais léguas que andemos e lugares que habitemos ali por dentro, no centro da morada morada, sem luz nem porta para a vida, à espera da esfera do acontecimento que ponha cobra ao luto, que ponha fim a tudo, à memória também. Se possível for, desse luto mudo que não se dá por dor. Margarida Morgado foi viver para Évora aos 2 anos e é comum encontrá-la numa esplanada a escrever poesia. Licenciada em Sociologia e pós-graduada em Sociologia de Sistemas Simbólicos na Bélgica, Margarida Morgado foi professora em Angola e, no pós-25 de Abril, trabalhou na Comissão da Condição Feminina durante 15 anos. A escrita acompanhou-a sempre ao longo dos anos e, em 2003, reuniu alguns dos poemas que escreveu e editou o livro de poesia Água Pródiga. E, mais recentemente, no ano passado, lançou um segundo livro de poesia chamado Peregrina de Mim. De igual para igual, partir contigo o voo nómada dos pássaros. Das minúsculas sementes portadoras de mais vida, ocultando as pregas do vento, rasgando fragas, loucas por sementes que as possam fecundar. De igual para igual, partir contigo o azul dos céus, trazido pela noite sem se fazer anunciar.